de cerveja, cheias debaixo da mesa, e um coração vazio, pra morrer de amor falta um fio. Não tem como esquecer, final 0144, se eu ligar sei que vai dar errado outra vez. Vou enganando a dor a cada gole, só enricando o dono do bar. E o sentimento que só me persegue virou parceiro das 300 ml. Quando a saudade tá na cara e o coração desobedece, haja long neck, haja long neck. Quando eu ligo ela atende e fala vê se me esquece, haja long neck, haja long neck. Quando a saudade tá na cara e o coração desobedece, haja long neck, haja long neck. Quando eu ligo ela atende e fala vê se me esquece, haja long neck, haja long neck. Aô, garçom, traz mais uma, meu filho. O negócio aqui tá bom demais. Vou enganando a dor a cada gole, só irrigando o dono do bar. E o sentimento que só me persegue virou parceiro das 300 ml. Quando a saudade dá na cara e o coração desobedece, haja long neck, haja long neck. Quando eu ligo ela atende e fala vê se me esquece, haja long neck, haja long neck. Quando a saudade dá na cara e o coração desobedece, haja long neck, haja long neck. Quando eu ligo ela atende e fala vê se me esquece, haja long neck.